aqui, ó, Cené 6251, informação Foxtrot, autorização Guarulhos 340. Vendor 51, Guarulhos 360 autorizado, veio para Zulu no 6, após Bravo Hotel Zulu, após, conforme o rato do plano, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Bridge, controle 1208, acione 5125. Autorizado Guarulhos 360, veio para Zulu no 6, até Bravo Hotel Zulu. Drive após e decolagem de pista 10, curva direita da El, Leda, Príncipe 12, digo 208, é o controle 5125, tanto bom, meu chalé, e a 251. Meu 251, corrigimento correto, após plano para o seu chamamento. Valeu, obrigado, já. Nota líder pós-táxi. Táxi 6251, 5 horas, Galeão. Temos Uno 67 a bordo. O táxi via parte principal, Índia e Alfa. Reporte pronto no ponto de carona 06251. Reportaremos via Índia e Alfa. Vai passar torre ou 62 cono, bom dia. 11895. Bom dia, o 621, Oxa, tá no ponto zero, cara. A linha decola 10, vento 080 graus, 69 do Oceanema do Ticuno. A linha decola. Solo Salvador, bom dia. O azul, Alfa, Yankee e Juliette. Alfa, Yankee e Juliette, possível. O Alfa Yankee e Juliette solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3. Está autorizado início e reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Alfa Yankee e Juliette iniciando, reportarem para ingresso no pátio principal. Iniciando. Segundo, decolado 5, controle 120 decimal 8, boa viagem. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Até daqui a pouco. Controle, bom dia. Oxa 6251. Xané 6251, contato radar, solta na nível 360, Leda Bridge. Ok, atenção, sem restrição, Leda Bridge. Usando 2000, pode voar, Leda? Pode voar a Bridge? Bridge área do centro Recife, aguarde para voar. Te aguardar. Xané 6251, autorizado Bridge. Sim, Bridge, obrigado. Paulo, Salvador, o azul Alfa Yankee Juliet para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso, mantenha escuta permanente. Ok, autorizado ingresso, na escuta permanente. O Chanel 6251, chame Recife, 1251. Ok, vamos chamar. 1251, bom dia, até a volta, obrigado. Bom dia. Juliette informa término do negócio. Sente, boa noite. Bom dia. Obrigado pela identificação, vocês mantêm a diferença. 3517, bom dia, chegada bom, fiz para 4 mil pés, ajuste na 013. E o 5973, controle. E o 5973, foi pro Agitap, desça nível 050.